Levo um tempo pra me afastar de tudo o que me faz mal, mas é tão bom recomeçar. Novas estradas sob o sol, eu canto lá. Sob o sol, o sol, o sol, o sol, o sol.